chicka boom chicka boom boom chicka pa kum ta chicka pa kum ta pr chicka pa kum ta boom chicka pr pr pr chicka kum ta pr chicka kum ta pr chicka pa kum ta boom ta ta boom boom chicka ta ra ka ka ra ka chuka pa ka chuka galera, estamos começando aqui mais um Locomodrops, a desculpa perfeita para voltarmos aos trilhos da maneira correta, né? Para voltarmos com o Locomocast tão esperado. Yeah! E hoje nós estamos aqui nessa mesa bonita. Hoje está chovendo, então qualquer som ambiente, tem um grilo bem atrás de mim. Então qualquer som ambiente, nos desculpe, vamos ver aqui o som certinho até para, né, não dar merda, né, Suede? Com certeza. E hoje estamos aqui na mesa comigo, Rafael Tanil. Estamos aqui com o Outcast. Eu? Espera eu terminar de falar, cara. Ah, desculpa. Pode falar. Estamos aqui com o pau no cu do Outcast. Eu? Aí, estamos aqui com o Suede. Olá, que tal? E o tema de hoje é... 8 grandes perguntas filosóficas que nunca resolveremos. Mas que coisa maravilhosa. Eu buguei. É lindo. E por que, né, esse tema? Pô, porque a gente gosta de... Porque filosofia é maravilhosa. Caralho, a gente gosta de, né... Então, pegamos aqui um link, a gente deu uma pré-lida nele, bem rápido, mas pode surgir algumas dúvidas. Então, o que a gente tem nesse link, digamos assim? Temos a questão e temos uma breve explicação sobre a questão. A gente só vai ler a explicação caso alguém aqui hoje na roda sinta-se na necessidade de uma explicação melhor, né? Justo. Sim, e estamos em um triângulo. Amoroso. Então vamos começar. Não porque o ouvinte está sentado aqui. Olha, que poético. Ai, que bonitinho. Então vamos começar. Por que há algo em vez de nada? Em vez, né? Em vez, não. Em vez de nada. Ao invés. Porque se não tivesse nada, ia ter algo. É que não tá ao invés, tá? Em vez. Tá errado. Em vez é opção. Ao invés é contrário. Em vez. Ao invés. A gente tá discutindo filosofia ou gramática? A gramática é uma filosofia também, cara. Não, gramática é exato, então não dá pra ficar filosofando isso. Mas vem de uma isso semântica que é pura... Gramática é exata. É puramente... já bugamos. Começou bugando. Não é. Porque toda a semântica tá em cima de uma filosofia a partir da desdobra do latim. Mas é exata. Claro que é. Não é. Ué, se você escrever errado, não vai estar... Não é, porque, por exemplo, sessão... Quando a gente fala de exatas envolvendo números, é porque os números darão um resultado algo exato. Digamos assim. Se você tá escrevendo, você tem que escrever corretamente. Sim. Senão pode você gerar tem um padrão. Um erro. Mas você tem várias formas de escrever certo. E a gramática, ela não vem de algo exato. Escreve cachorro de outra maneira. Cão. Não. Cachorro. A palavra cachorro. Exatamente. Eu não entendi o que você quis dizer. Escreva a palavra cachorro de outra maneira. Cão e cachorro são dois nomes são para... São sinônimos. Não, sim. Não é a mesma palavra. É. Por isso que eu estou falando. Gramática é exato. Mas aí a gente está falando da denominação de alguma coisa. A gente Porque não está falando de onde ela veio. Porque há algo em vez de nada. Ao invés de nada. Por quê? Só deixando claro, né? Que, tipo, a ciência tenta colocar que mesmo onde, entre aspas, não tem nada, onde aparentemente não tem nada, existe algo. E a gente acabou se deparando com uma questão ainda mais profunda, que é o que veio antes do tempo. O que veio antes do tempo, realmente. Essa é a grande questão. Porque muitas filosofias dizem que o nada é a ausência de alguma coisa. E alguma coisa é a ausência do nada. E tudo gera em torno do tempo. O tempo criou o espaço, o tempo criou a limitação, a delimitação e tudo mais. Então, e antes da medida temporal, e antes do... O que havia. Exato. Alt, o que havia antes da medida temporal que nós conhecemos hoje em plena existência de seres desprovidos de carbono e amoníaco? Nada, cara. Como nada? Não, cara, eu buguei. Deixa eu colocar uma questão. Coloca uma questão. Sabemos que o Big Bang foi uma grande massa de vacilo gigantesca que, no momento em que aconteceu, porque o Big Bang é um acontecimento, né? Sim. No momento que aconteceu, o tempo passou a existir. Será? Não tô falando da medida temporária. Sim. Que a gente tem, tipo, medindo 24 horas por dia e tal. Então, estou falando do tempo, da as coisas acontecerem, do passar do tempo. Não é porque, tipo, a gente inventou o calendário ontem que antes não passava os dias, né? Exato. Será que um dia toda essa porra que a gente vive não vai se concentrar novamente? Cara, acho que não, porque o universo tá em constante expansão, velho. Então, sei lá, é difícil retrair. A não ser que chegue um ponto que ele pare de se expandir, mas... Assim. Existem teorias que dizem que depois da expansão total, vai ter o retraimento, digamos assim. A retração. Isso. Assim, uma coisa é... Peraí que tem muita coisa passando pela minha cabeça e tá difícil de organizar. Caiu mais um... Então, tem muita coisa rolando na minha cabeça e tá difícil de organizar. Deixa eu tentar pegar pela parte do tempo passando mais rápido. Vocês percebem que o tempo tá passando mais rápido, né? Isso não é uma mera ilusão da nossa cabeça por estar ficando mais velho. Realmente, a posição que o universo tá em expansão tá fazendo que o tempo realmente passe mais rápido. A nossa medida temporal, ela não mudou, mas a relação do espaço com a Terra tá fazendo, tá gerando a impressão do tempo passar mais rápido. E isso é palpável. Eu queria colocar uma curiosidade aí, que o dia, na verdade, ele não tem exatas 24 horas. Não tem. É. Isso é um negócio que quando eu fiquei sabendo, explodiu minha cabeça. Você fica, caralho, mano. A gente usa 24 horas puramente por arredondar o negócio. Mas sim, ele não pra tem. Se orientar. Exatamente. É ridículo. É meio abstrato mesmo, porque às vezes uma hora não tem exatamente uma hora também. Tipo, não tem os 60 bagulhados. Minutos. Isso, 60 minutos. Aí você fica, caralho, mano, como assim? Ah, de que horas são? Ah, agora são 10 horas e 30 segundos. 30 segundos. Nossa, animal, vai. A tendência é daqui a 20 anos, mais ou menos uns 40 anos. Daqui a 40 anos passados, corridos, o tempo vai diminuir mais ainda a noção temporal nossa, até começar a expandir de novo, que vai demorar mais uma porrada de ano pra voltar à normalidade que a gente tinha antes disso começar a acontecer, a gente começar a perceber essa porra. E a questão existencial do tempo e não existencial de alguma coisa é perante a nossa percepção de ciência, porque antes do Big Bang, existiam estrelas, existiam outros cosmos. A ciência coloca que não. Mas... quando aconteceu o Big Bang foi quando surgiu o tempo. Cara, eu só consigo imaginar um espaço todo em branco. E outra, não existiam estrelas. Foi se criado junto. Não, sim, mas o Big dentro... Bang gerou toda essa porra que a gente conhece. Essa mas que tem é... muita coisa muito longe da nossa galáxia. Mas isso é puramente teoria. Apesar que o Big Bang em si é uma teoria, né? Sim, só que é constatado há quinquilhões de anos-luz aí, coisas maiores, constelações maiores que a nossa. Puramente teorias. Eu acho, sei lá, eu acho muito estranha essa coisa de depois do Big Bang. Depois do Big Bang é a nossa ciência, o nosso tempo, a nossa noção de tudo que começou a existir. Sei lá, minha mente tá começando a explodir. É, isso daqui é pra explodir a mente. Foda, véi. Mas o que é colocado pra gente é que antes do Big Bang não existia absolutamente nada, não existia tempo, não existia... As coisas não aconteciam, digamos assim. Mano. Porque o Big Bang foi o acontecimento que gerou todos os acontecimentos. E isso é algo explicitamente inimaginável. Você consegue imaginar a ausência de qualquer coisa? Desse não. Espaço? Não. Então, não, não dá. Você quer ganhar hoje? Não, não quero ganhar. Hoje que a gente só vai falar de 8 grandes perguntas filosóficas que nunca resolveremos. Ou seja, é tudo inimaginável, Suede. É tudo inimaginável. Então ganhei. Não queira ganhar hoje. Não queira ganhar hoje. Você não tá conseguiu colocando... ganhar no dia que você quis explicar. Mas agora vocês entendem. Ô, Suede, você tá colocando coca pra quê, velho? Pra você. Vira, não, não, meu povo. Discutimos no cast sobre universos paralelos, realidades paralelas, algo semelhante a isso que a gente vai ver agora, que é, nosso universo é real? Out. Tipo, a filosofia coloca que a dor que a gente sente é o que mostra pra gente que nós somos reais. Sim. Só que não pode ser que existam forças extremamente mais inteligentes que simulam isso? Eu acho totalmente... É tão conspiratório isso. Eu me acho muito burro por citar o que eu vou citar agora, mas... Também te acho muito... Obrigado. Mas, querendo ou não, é uma diretriz que acho que muita gente conhece, que eram os deuses astronautas. E, querendo ou não, não a base ufológica, não vou chamar de UFO, não vou chamar de extraterrestre, mas uma ciência maior que a nossa, entendeu? Controlando essa porra toda. A gente pode ser um experimento, tá ligado? Você entendeu o que eu quis dizer? Somos as formiguinhas na fazenda de formiga. Você tá descartando os discos voadores. Não, colocando como se a gente estivesse dentro de um CPU, basicamente. Talvez. Não descarto isso também. Não, é que eu não quis... forma porca de se ver. É, sim. É que eu não quis colocar extraterrestre como foco, porque até eles podem ser um tipo de experimento. É que você descartou a palavra UFO, e a palavra UFO não quer dizer discos voadores, né? Sim, mas é algo pós-Terra. É simplesmente algo desconhecido. Sim. Unidentified flying objects. É, voadores. Então, são objetos voadores não identificados. Sim. Por exemplo, a gente pode falar que o dirigível da Goodyear, que a tiazinha viu e falou no programa do Gugu, que era um disco voador seguindo ela, podemos falar que pra ela, naquele momento, era um UFO. Sim. Eu falei naquele episódio que eu acredito bastante naquele negócio, não exatamente como foi descrito no Homens de Preto, mas poderíamos muito bem ser um Minecraft, sei lá, dentro de um videogame de um ET, dentro de alguma coisa assim, sabe? De alguma criatura extremamente mais inteligente. Isso é muito possível, velho. E até quando se fala de Deus, que a gente vai chegar nesse questionamento já, até quando se fala de Deus, pensar que nós somos a única raça, a única forma de vida pensante que ele criou, sendo que ele criou coisa pra caralho, seria burrice. Sim. Seria ignorância até de um próprio religioso que diz que Deus é extremamente poderoso e tudo mais e criou tudo, falar que, né, só criou a gente de vida inteligente. Então, a probabilidade de existir vida inteligente, talvez muito mais inteligente do que a nossa, tanto pela ciência quanto pela religião, é plausível. Pela religião eu acho que não. Não sendo chato, mas eles têm aquela coisa do homem ser a imagem e semelhança de Deus. Deus não daria ciência pra outra raça. Calma, eu não estou falando... Vamos lá. Nós nos chamamos de homens. Novamente, são únicos e exclusivamente títulos. E se em algum outro planeta existir uma raça que também seja chamada, que eles também se chamem de homens e também tenham algo como uma bíblia que fala que foi criado da imagem e semelhança, então... Tá, mas aí a gente descarta a teoria religiosa. Claro que não. Por que não? Porque aí a gente tá colocando modelos de crenças que geraram alguma coisa. Para de querer ser um ateuzinho. Não é querendo ser ateu, gente. Porque daqui a pouco a gente vai chegar na questão da existência de Deus e você não vai poder falar assim, não existe, porque assim... Não, eu não vou falar nada. Mas enfim, novamente, a gente sabe que a Bíblia foi passada de, digamos assim, de geração em geração, de tradução em tradução, de adaptação em adaptação, que tinha o Velho Testamento, tinha o Novo Testamento e tal, e a gente não sabe o quanto foi mudado do original. Provavelmente 100%. Muita Quem conta um conto aumenta um ponto. Exatamente. Então, pra religião moderna, talvez seja esse pensamento seu. Mas não se sabe se pra religião antiga, não. Principalmente porque a gente vê em quadros de sei lá quantos mil anos atrás, ou imagens de sei lá quantos mil anos atrás, retratando discos voadores e coisas assim. E até, se eu não me engano, no original da Santa Ceia, foi colocado o disco voador no fundo. Uma parada bizarra. É, velho. Mano, isso é viajado. Se você for ver isso daí, mano, o bagulho é louco, tá ligado? Meu pai gosta de ver pra caralho essas coisas, mano. Os próprios pintores da época que retrataram essas coisas, eles acreditavam pra caralho nisso. Então, se eles retrataram, e muitos retrataram de uma maneira extremamente semelhante um com o outro, não sei. Agora eu me pergunto, será que os aliens ficaram mais tímidos? Na verdade, se a gente for ver historicamente, não tem... Porque assim, vamos supor, na primeira construção de civilização, tivemos visitas, colocando entre parênteses, tá? Tivemos visitas de aliens. Ah, eles ajudaram a ensinar como se constrói algo, como se vive em sociedade, beleza. E aí a gente começou a cultuar, começou a pintar na caverna. Cara, eu acho que ainda é só a gente pegar e olhar a cultura maia, por exemplo, a cultura asteca, a tecnologia que os caras tinham, tá ligado? Então, é que o Walt fala, será que eles ficaram mais tímidos? Aí beleza, aí muito tempo depois os egípcios. A minha muito tempo é, depois os maias. Se, tipo, tem necessidade deles virem. Então, por isso. Exato. Talvez eles venham, eles estejam planejando vir daí pra ver como ficou depois da última visita, saca? Ou destruir todos, afinal. Os reptilianos já vieram e já falaram, ó, fudeu. Boa. Mas, tipo, antigamente, realmente, o povo era ignorante e tal, então um conhecimento superior viria bem, né? Sim, viria. Mas vamos lá. Temos livre-arbítrio, e aí eu quero ler a breve explicação. Por quê? Porque fala de um paradoxo. Boa. O ser humano nasceu livre e por toda parte está acorrentado. escreveu famosamente Rousseau. O paradoxo da liberdade é que, ainda que uma condição supostamente possível, acontece em um contexto contingente, no qual é condicionado por um monte de fatores. Às vezes pensamos que quando tomamos uma decisão plenamente consciente, considerando suas causas e suas consequências, os motivos pelos quais a tomamos, essa decisão é já por isso uma decisão livre. Mas isso é verdadeiro ou é só um auto-engano de quem anseia desesperadamente crer em liberdade? São os outros os que pensam que a liberdade é absolutamente impossível que tenha razão neste dilema? Ou seja, a gente pensa de uma forma livre desde que esteja inserido num contexto de sociedade. Sim. E esse é o paradoxo da liberdade. Livre-arbítrio é real? Não. Posso? Minha opinião... Fala, fala. Não, fala. Não, pode falar, acabar de primeiro. Porque, cara, na minha humilde opinião, se você fala o que você pensa, você é extremamente julgado. E a partir do momento que você é julgado, você fica com medo de falar. Só que você... Aí é que tá. Tem uma questão aí. Não é o ser julgado. Você pôde falar o que você pensou. Sim, isso que... é o livre-arbítrio. Ponto. Certo? O livre-arbítrio é você tomar as suas decisões. É você fazer o que você quer. Porém, como a gente conversou num outro cast também, a gente deixa de escolher muitas coisas por amarras sociais. Exato. Só que dentro das amarras sociais, nós escolhemos fazer coisas. Mesmo que vá contra, aliás, indo a favor da sociedade, mas nós escolhemos fazer isso. É aí que entra o paradoxo. A gente pode ter a escolha. Só que a gente realmente pode ter a escolha. Caralho. Então, se a gente for parar pra pensar na ideia social, Rousseau foi um dos que acreditavam que a sociedade é um contrato de interesses. Ponto. Antes da sociedade, antes de se criar a sociedade para se erguer um Estado, o órgão protetor, aquela coisa, o estar firme, né, o status, aquele que guia a sociedade e impõe limites perante os costumes que viraram uma ética dentro desse grupo social, antes disso existe a autotutela. Dentro de uma autotutela, existe a liberdade. Só que aí é que tá. A liberdade não tem parâmetros, porque eu posso matar você, você pode me matar, então a gente vai realmente fazer o que a gente quer. Os nossos limites são os limites naturais. Até onde a gente pode chegar. Ponto. Existe a liberdade dentro de uma autotutela. Sim, mas esse paradoxo se cria a partir do momento de regras sociais. Aí a gente tá privado do real livre-arbítrio por regras éticas. Então, mas pelas regras éticas, e a gente depende das regras éticas até pra viver. Sim. Por essas regras éticas, a gente pode ter a nossa liberdade, a gente pode fazer as nossas escolhas, escolhas que a gente verdadeiramente quer, desde que estejam inseridas no meio das regras éticas. Sim, então, querendo ou não, não é uma liberdade. Então, é. Mas não é uma escolha que você teve? E o livre-arbítrio sim é e não. Sim e não. Claro que é. Desde o momento que você está inserido dentro de uma sociedade, quando você abre mão, você tá simplesmente não, sozinho. Não, mas não é questão de você abrir mão. Vamos supor aqui. A gente dá uma pausa aqui no podcast e fala, vou lá buscar um cigarro. Sim, a gente tem essa liberdade, mas... É o seu livre-arbítrio ditando que você quer ir comprar um cigarro e você foi comprar um cigarro. Então esse é o livre-arbítrio. Ok. Só que daí a gente para a gravação e você fala, puta, vou matar alguém ali na esquina. É aí que você pode pensar nisso, mas você não pode agir. Então a gente tem livre-arbítrio, digamos assim, em determinados momentos os quais você não vai infringir leis morais, sociais e tal. Sim, isso tá dentro da ética de uma sociedade. Sim. De um Estado. É. Mas é o seu livre-arbítrio escolher fazer. É essa que é a questão. Escolheu não é sim, só que aí vai cair as consequências sociais do Estado perante você. Mas é o exemplo que eu dei. Tipo, você foi buscar o cigarro, isso não vai te gerar consequência nenhuma. Isso foi o seu livre-arbítrio. Só um câncer. É, mas isso é normal, seu, né? Nasceu, sim. Mas a questão é, você fez uma escolha, você tem o livre-arbítrio de fumar o quanto você quiser e tal. Só que, de repente, você quer fumar dentro da escola. Não dá, não pode. Você vê como funciona a liberdade em diferentes ambientes, em diferentes... Sim. Caralho. Então, é aí que gera a questão. Será que o livre-arbítrio existe mesmo? Se a gente falar o livre-arbítrio é morno, o livre-arbítrio controlado, então, ele existe. Mas se é controlado, não é livre-arbítrio. Exato. Essa que é a não, questão. Ele é. Porque não. Você tem se as suas é escolhas perante não. Isso. Se é controlado, não. Já deixa de existir você, o livre. Ó, mas então, você acabou de colocar que ele é livre mesmo sendo controlado. Porque você pode escolher não, matar uma pessoa, aí, ó, aí só que vai cair entrar, as ações perante a gente você. Vai entrar na questão do que já está incrustado no nosso subconsciente. Calma de falar, Lazarento. Desculpa. Ou seja, todas as regras sociais já estão incrustadas no nosso subconsciente. A gente não pensa se é certo ou errado, porque a gente sabe que não faz mal nenhum. A gente não se preocupa com regras morais ou sociais simplesmente porque a gente vai comprar um cigarro. E aí é que tá o livre-arbítrio. Você não precisa se preocupar. Não. Sim. Não precisar se preocupar. Você não precisa se preocupar. Você vai lá, compra seu cigarro, você fuma seu cigarro e tá de boa. Você não vai ser julgado por isso, você não vai fazer nada. Não, mas o julgamento que vem em cima não faz parte do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o seu ímpeto de escolher o que você vai fazer. Pois é, então, você escolheu comprar o cigarro, esse é seu livre-arbítrio. Sim, mas o que vai cair sobre mim não entra nisso. Que nem que você... Claro que entra. Agora. Porque não vai cair nada. Essa que é a questão. Mas mesmo se cair alguma coisa, isso é uma consequência perante o que eu escolhi. Sim, mas é que tá. Você tá falando livre-arbítrio não existe e ao mesmo tempo você tá falando que livre-arbítrio existe. Em condições diferentes. Eu tô pegando pela sua posição agora. O questionamento inicial é livre-arbítrio existe. E aí que a gente entra no ponto, que a gente não pode falar nem que sim, nem que não. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Fala, Aldi. Caraca. Fala, agora você vai falar. Mas vai ficar... Não, não tem, agora cara. Já passou o assunto. Mas fala, vai que... Falar que nem o livre-arbítrio que você disse, controlado, seria a mesma coisa de você ser um animal zoológico. Então, essa é sua jaula, você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Ou seja, você não vai ser totalmente livre. E isso é o estado. Você tá lá dentro, você tá recebendo pode o alimento. Ser livre, se usar, sempre livre. Então, Alt. Flex, oi. Deus existe? Perante a minha concepção, não. Existe. Eu tô falando perante o conhecimento. O Deus conhecimento? Existe. O que é Deus, para começo de conversa, a gente tá colocando como entidade mágica ou a gente tá colocando como estado superior? Vamos colocar como a maior parte das religiões coloca, que é a entidade mágica. O universo... Não exatamente a entidade mágica. A entidade mágica não é todas as religiões que veem ele como um velho barbudo, Suede. Você tá afastado faz tempo, né? Não é questão do velho barbudo que eu tô falando, caramba. O que eu quero dizer é onipresente, onipotente, onisciente. Vamos definir Deus nisso. Eu acho que fica mais fácil. Então sim. Não. Então não existe. Por quê? Porque se a gente pegar exatamente esse ser onipotente, onisciente, onipresente e que é bondoso, a gente vai entrar naquele contexto que a gente tanto bate. Não, eu só quero provas da inexistência ou da existência. Da inexistência, peraí, só um segundinho. Onipresença, onisciência e onipotência. A partir do momento que a gente imagina que ele sendo essa trindade toda poderosa e não influencia em nada perante o livre-arbítrio que ele nos deu, então, é uma desculpa, uma saída muito boa. O livre-arbítrio que ele nos deu, de acordo com as religiões... Não é. É você vai arcar com as suas as consequências dos seus atos. Sim. Você pode escolher absolutamente o que você quiser, inclusive matar. No caso de Deus, inclusive matar. Só que ele te diz pra não fazer. Não. No caso da sociedade, não. Perante Deus, não. Ele te diz pra não fazer. Ah, ele disse depois Moisés. Tô falando Deus na sua forma pura. Deus raiz. Então, o Deus raiz, né? Então, tipo, cara, eu não vejo provas da inexistência dele. Eu vejo historicamente, cara. Porque se a gente pegar o conceito de Deus como onipotência, onisciência, onipresença, ele é questão de educação medieval. Cara, o cara fez um teste, digamos assim. Ele colocou dois ratos numa jaula e ele chamou esses dois ratos de Adão e Eva e falou, você não pode comer esse queijo, senão vocês vão ser jogados no esgoto. Foi a única fucking regra que Deus colocou. E não é só isso, não é só isso. Ah, sua primeira aula hoje. Você acabou de entrar na classe. Eu vou te dar uma prova com 50 questões. É sua primeira aula. Não te ensinei nada. Sim. E você é obrigado a acertar todas. Se você não acertar, você reprova o ano. Você nem estuda. Isso é justo? Nem um pouco. Não. Então, a vida é um limite muito curto de tempo pra se você não seguir algumas regras sociais. Calma. Sociais, você vai ser punido por toda a eternidade, que é um tempo sem limitação. É? Uhum. Ok. Em qual momento essa unidade onipresente, onisciente, onipotente não é uma questão de educação medieval pra se você não cumprir as regras sociais, você aprender que você vai ser punido por isso. Então vamos lá. Eu também não acredito em Deus. Sim, escolha sim. Minha não acreditar. Eu tô dando a lógica da coisa. É o que eu falei, só. Eu não vejo nem provas de existência, nem provas de inexistência, mas a questão é, vamos supor que Deus seja o pai do Outcast. Porra, Deus é um cuzão, mano. E colocou o Outcast na escola. E essa escola dela se chama Mundo. Sim. Porra, pai, vacilou de novo. Você aprende como. O contexto de pai pra Deus é péssimo, porque se, o pai que colocou na escola, primeiro ele teria que ter instruído o filho, certo? Ele não vai simplesmente, vai, é aqui a escola você vai aprender. Não, hoje em dia a gente vê que não é bem assim. Só que se a gente colocar Deus na questão de criador, é melhor. Eu prefiro do que pai, porque não dá uma lógica pra isso. Criador, criou, ponto. Agora vai. Tá, a gente aprende sozinho. Então, que egoísmo, né? Então, aí é que tá. Eu não sei se a gente aprende sozinho. O mundo influencia a gente. A gente aprende com os acontecimentos. Sim, sim. O mundo influencia a gente. Ruins. Aí se Deus é onipresente, ele é o mundo? É isso? É isso? É onde você quer chegar? Não, cara. Sei lá. Está no meio de a questão é, a gente escolhe o que a gente vai aprender. Já? Não, claro não, não, não, não, não, não. Claro que sim. Tem coisas que a gente aprende... Suede, por que você não vai na favela aprender por que o cara compôs aquela letra de funk que foi polêmica semana passada? Hoje eu tenho ciência e eu tenho a escolha. Então, mas mesmo quando a gente... você é uma criança e seu pai, sua mãe, sei lá, quem for, tenta te influenciar a aprender algo que você não gosta, que você não tem interesse, não vai rolar muito bem. Não, você pode aprender, por exemplo, violão, você pode aprender as primeiras notas, mas você não vai ser um Yamandu, entendeu? Certo, mas às vezes você, vamos supor, muita criança aprende a xingar sem saber o que que é. Sim. Entendeu? Ah, só por que vê os outros fazendo. Oi? Minha sobrinha eu vou ensinar do jeito certo. Não, então, você entendeu o que eu quis dizer. Olha isso... pra aquele cara do outro cara, filha da puta. Nossa, mano, não faz isso. Não, mas aí depende muito da influência que ela tem em casa, cara. Sim, a influência que ela tem em casa. Sim. Só que isso não foi dito que é certo pra ela aprender. Ela não teve a escolha. Ela foi influenciada. Ela não teve a escolha. Foi o que os pais passaram pra ela. Porque se a gente fala de criança, tem uma parte que eles só sugam, eles só copiam. Exato. Entendeu? Sim. Então, se a gente levar isso pra âmbito de Deus e ser humano e mundo, a gente aprende coisas que a gente não quer também. Sim, mas que às vezes são necessárias. Sim. É. Todo mundo aqui mente. Sim. Já mentiu alguma vez na vida? Todos, você que tá ouvindo agora, com certeza você já mentiu. Eu não. Você nunca mentiu, cara? Não. Por exemplo, agora, né? Pau no cu mesmo. Eu menti? Menti? Não, menti, não mentiu. Pau no cu. Eu sou otário. É. A própria mentira não é algo que a gente... que é isso? Ah, tá. Não é isso. Eu tô tão dentro da coisa que eu... A mentira é uma coisa que a gente aprendeu instintivamente. Não foi ensinado. A gente... não escolheu aprender. A gente usou pra se safar de alguma coisa. Sim. Existe vida após a morte? Já cortou de uma coisa pra outra. Eu tô confuso. Calma. Não, deixa eu beber um gole de questão. Eu tô fazendo pra conceituar uma parada. Existe vida após a morte? Essa é uma questão que eu não consigo responder. De verdade. Eu não consigo nem filosofar sobre. Ô, Suede, morre lá. Aí você conta só pra gente como é. Só é ensinado pra gente que existe vida após a morte perante um inferno, um paraíso ou coisas assim. Pra deixar a gente mais tranquilo. Ou com medo. Sim. Porém, Você tem dúvida se existe vida após a morte. A ciência diz que não. A ciência diz que não, eu sei. Só que eu não sei o que acontece realmente com... Eu tenho minhas teorias, que nem a gente já falou sobre o cast de morte. A ciência nunca provou que Deus existe. Também Sim. nunca provou que Deus não existe. Sim, mas o que eu falo é perante a lógica. Pra você acreditar que existe algo pós-vida, você precisa acreditar em algo maior. Não. Claro que sim. Não. Claro que sim. Você tem, tudo que foi ensinado você até consegue, hoje. Você consegue entender o quão grande, assim, o quão foda é a nossa mente e tudo que ela criou e tudo que ela cria, o que ela tá fazendo agora, por você exemplo. Você consegue entender que quando a gente morre, tudo isso cessa, tudo isso acaba? É o que eu acho que acontece. E tudo que a gente fez em vida não fez absolutamente diferença. É o que eu acho que acontece. É o que eu acho que acontece. Então por que esse seu receio? Eu não tenho como provar isso. Então diferente. Você não tem como provar que Deus não existe. Só que aí é que tá. Uou. Aí é que tá. Eu tenho muita lógica descrita pra minha concepção da inexistência então, de Deus. Então, fale um pouco dessa lógica. Eu tava falando até agora. Não, você falou coisas que eu coloquei um exemplo, que digamos assim, que é equivalente, que é a existência de vida após a morte, e não, morte não, a ciência peraí. Eu vou continuar não, falando. Não, é que você a falou morte, agora. A ciência nos prova que é o fim de todas as coisas, é o decompor de tudo que existe que okay. compõe o nosso corpo. Ok, eu captei errado. eu captei errado. Vida, vida após a morte. Ok, isso, vida após a morte. Isso eu não acredito. Então, só que eu não sei. Uma coisa? Eu não sei o que vem, o que acontece, como a gente capta a ideia da morte. Então posso te tranquilizar de uma coisa? O quê? A gente depende de um cérebro pra ter consciência. Não, sim, ok. Se o cérebro para, não existe mais. Desliga o computador, exato. Então não precisa ter medo do teto preto, porque você não vai sentir. Como você tem toda certeza disso? Porque a partir do momento que o principal bagulho que faz a gente sentir todas as sensações é desligado, 100% desligado, não existem mais sensações. Certo. E eu tô falando puramente científica, do lado científico. Não, eu entendo. Por exemplo... Se você quer continuar acreditando que pode ser que a gente sinta algo, você não pode descartar a existência de uma entidade superior. Não é sentir. Deixa eu tentar organizar essa porra que tá passando na minha cabeça agora. Vai falando alguma coisa enquanto isso, ó, tipo, mostra a sua opinião. Não, daí vai. Depois ele vai falar, ah, esqueci. Não, eu tô tentando organizar, justamente pra eu ter um tempinho pra pensar aqui, vai lá. Então eu vou contar uma historinha que eu tenho. Pode ser? Tem a ver com Deus. Não, fala sobre o tema, viado. Então, tem a ver com Deus. Não vai. Um amigo meu sabe o que é Deus. Um belo dia eu tava com um amigo meu tocando violão na casa dele, o pai dele chegou muito bêbado, olhou pra gente e falou, Deus é um pé de mamão, e foi tomar banho. E desde então, eu e esse meu amigo... achamos que Deus é um pé de mamão. Pela primeira vez eu achei que o Alt ia falar alguma coisa séria. Que tipo, sei lá, o amigo dele teve uma experiência sobrenatural de quase morte, sabe? E ele fala, Deus é um pé de mamão. É, foi o pai do... Deus pode ser aquela jaca gigante ali. Talvez. Deve caber Deus dentro daquela jaca, porque é uma puta jaca. É que vocês não estão vendo, ouvintes. É, são umas putas jacas, porque são várias. Teve um dia que tinha uma jaca maior ainda. Aquela jaca era o Deus das jacas. Era o Deus das jacas. Eu tentei organizar aqui mais ou menos, vamos ver se vai rolar. O que você já tá dando risada aí? Porque você tá tentando forçar que existe algo após a morte, não, alguma não sensação, é isso. Alguma coisa assim. Não, é minha dúvida que eu tô forçando. Não é você a razão. Você quer voltar no episódio de morte em que você falou que tem medo que tenha o teto preto? Sim, mas eu tenho medo. Porque, por exemplo, por mais que o nosso cérebro precisa estar funcionando pra gente ter a consciência e tudo mais, por mais que ele... Cara, o inconsciente e o subconsciente não saem da minha cabeça. Isso que eu tenho o dúvida. O inconsciente, o subconsciente... Faz parte do trabalho cerebral. Eu sei. Só que, cara, se eu apagar eu essa sempre luz, uso vai ter escuridão. Eu sempre uso o exemplo do computador, que é aquela coisa, você desliga o computador, ele vai desligar, pronto, acabou. Psh. Já era, ele não tá trabalhando. Só que mesmo na placa do computador tem uma bateriazinha que vai manter o horário da Depende BIOS. Depende de uma bateria. Qual que é a nossa bateria? Então não precisa ter medo. Se for levar pela lógica, a moeda energética. Enquanto a gente estiver recebendo alimentação na veia, a gente ainda tem um pouco de energia. Até acabar a decomposição. Moeda energética, eu esqueci a sigla dela. É respiração celular, caralho. Tá, ok, moeda energética. É uma moeda energética que o... Falei, pronto, aí o cara tá hinduísmo, essa porra. Não, caramba. Mano. Respiração celular. A moeda energética tem um furinho no meio. Não, não é yen, né? Eu esqueci o nome da... É um termo biológico. Mas, Sueli, posso falar um negócio? Você tem fé em algo? Eu tenho dúvidas, cara. Não é fé, cara, são dúvidas. A partir do momento que gera dúvida é porque você esbarra em acreditar em algo. Você está na linha tênue. Você está numa corda bamba. Faz sentido. Entre um lado que acredita e um lado que não acredita. Faz sentido. Eu puramente não acredito em porra nenhuma mais. Faz sentido. Só de eu quase um crente. Eu sou, cara. Minha Mas Bíblia vamos tá guardada. Oh, a vida após a morte. Eita, tá desse... Quem esquece a vida após a morte? Essa é a próxima questão. Sabem estar os mesmos que te puxam. Eu vou pular essa outra que é chata pra caralho. Qual que era? Há algo que em realidade possamos experimentar objetivamente. Isso daqui eu teria que ler também. Ah, pula. Não, mas aqui é basicamente a questão da percepção no mundo que a gente já falou no Drops. Já. E aqui dá o exemplo também, tipo, se a gente tivesse os olhos de um falcão, o nariz de um cachorro. É percepção do mundo. Com certeza a gente enxergaria as coisas de uma forma diferente. Essa questão eu não sei nem por que tá aqui. Qual é o melhor sistema moral? Aquele que não passa carro de som atrás enquanto a gente tá gravando. Então, mas pro cara é... Moral? Essa que é a questão, cara. Ele moral? Acredita que isso não inflige os direitos morais das outras pessoas. Questão moral, nossa, a gente volta no princípio de sociedade de novo. Voltando para a sociedade. Eu vejo moral... Moral é uma junção de costumes. Então eu vejo moral muito a questão da consciência que te diz o que é certo e o que é errado, sabe? Isso já vem de uma construção moral. Sim, só que aí é que tá. Essa construção moral, ou chamado aqui sistema moral, é diferente pra cada um. E a gente realmente não tem como falar se uma construção barra sistema moral é melhor do que a outra. Acho que não dá. Pelo simples fato de que as pessoas podem alcançar o mesmo objetivo por caminhos diferentes. É. Tá, mas tirando a ideia do objetivo, o que essa questão moral engloba? De pessoa pra pessoa, a gente vai ter a mesma delimitação do âmbito que a gente vive. Dos mesmos costumes sociais. Os mesmos costumes dentro de um estado. E daí a gente vê, sei lá, anos 90, anos 80, anos 70. A construção moral muda. Sim, a construção moral muda. O sistema, enfim. E a gente não pode falar que é melhor ou pior. Essa que é a questão. A questão é qual é o melhor sistema. A questão é qual é o melhor. A gente não tem como delimitar o sistema moral. Exato. Porque muda, os costumes mudam, a moral muda. Nascem pessoas gênias ou escrotas em qualquer época. Verdade. Sim. Gênias. Ah, tá. Gêmeas. Eu ouvi gêmeas, eu falei, que isso? Nossa. Será que alguma sociedade o Suede ouve direito? Aí a gente tá falando de realidade paralela, talvez. Não? Aí entra a questão o que são números. E eu coloco também junto o que são letras. Ai, que delícia. O que são símbolos. Gostei. Só que você não tem uma explicação lógica pra isso. Lógica? É, porque a gente sabe que a letra A... Imagine a letra A. A gente sabe que aquilo tem o nome de A. É. Sim. Por que foi dado aquele símbolo? Veio do alfa, veio da construção latina. De onde veio o primeiro? O primeiro veio de um balbúcio... Colocado? Balbúcio... criado um símbolo para um balbúcio. Pois é, mas não tem sentido. É um símbolo sem sentido que foi criado único e exclusivamente para representar. Se é assim, a gente discute o sentido de tudo, porque a gente dá o sentido para as coisas. Não, cara, vocês são o sentido de eu continuar com esse podcast. Ai, cara, até me desconstruiu agora. Não, porque aí tá. A gente vê o sentido de acordo com o que a gente quer. Mas se você for parar para pensar única e exclusivamente no desenho que representa determinado som, realmente não tem sentido. Não. Assim como números. Assim como o nome das coisas, então. Porque amarelo é amarelo e não é laranja. E se eu olhasse, porra, aquela banana é laranja. Você falasse pra mim, não, é amarelo. Opa, pera aí, eu aprendi de onde eu vim que é laranja. Fudeu. Fudeu muito. Sim, aí a gente entra em cultura. Sabe aqueles testes do Facebook, tipo, 5 mais 5 igual 30. Ah, eu odeio aquilo. 5 mais 2 igual 200. Eu nunca consigo resolver. Mas é brincando com isso. Sim. A gente tem aquele símbolo como representatividade, tipo, o símbolo do 5. Ah. Que é tipo um S, só que quadrado na parte de cima. Uhum. Sim. Isso eu falei só pra elucidar pro ouvinte, uhum, pra ele visualizar o 5. A gente entende que ele representa um número X única e exclusivamente por convenção. Sim. Foi estabelecido assim. Sim. Só que se você for parar pra pensar no significado, sabe, do símbolo em si... Cara... Eu vejo como lógica. Por quê? Signo, significado e significância. Os três S's da lógica. Sim, mas você não concorda que, tipo, a partir do momento que precisa se fixar algo, é criado um símbolo. Deram um significado. Sim, foi criado um signo. Quanto tempo demorou pra pegar essa porra desse significado? Ah, levou. Entende? Levou então tempo, muita tempo. Gente olhava e falava, pô, isso daí não significa nada. Sim, tanto e é a esse gente... esse o questionamento que eu tô colocando. Porra, quando foi criado, a gente... A gente vê um kanji, por exemplo, pra gente não significa porra nenhuma. Claro que significa. Metade significa macarrão por R$2. Metade? Quê? Metade dos kanjis que existem. Ah, tá. Pastel também. Sabia que tem um kanji? Isso a gente fugindo pra caralho da pauta. Não, ou é não? Símbolo. Mas tem um kanji, isso eu vi naquele Chef's Table que eu te mostrei, uhum, do Máximo Cultura. Uhum. Tem um kanji que representa... É um kanji que só foi feito pra falar o nome de determinado macarrão. Se criam kanjis. Cada, tipo... pedaço ali daquele kanji, na verdade se você for ver, tem várias letras misturadas, assim. Cada pedaço representa um ingrediente que vai. Que louco. Tô ligado. É muito louco isso, né, cara? É diferente da construção. É que assim, eu não sei de que caralho de semântica que veio o kanji, que veio a língua japonesa e tal. Mas diferente das nossas que vieram do latim, sim, eles podem construir palavras novas, se eles quiserem. Sim. Pegando palavras pequenas. Por exemplo, eu vi o kanji mais antigo pra floresta. São três kanjis de árvore juntos. Sim, sim. Então, eles criam a partir de coisas. Sim, mas aí quando a gente volta... Vamos voltar pro... Quando a gente volta a parar pra pensar que foi puramente por convenção, foi puramente porque todos concordaram. Até deve ter tido um chato que insistiu pra caralho, né? Mas... Seria eu no passado. Sim. Mas quando você para pra pensar que, ah, tá bom, vai, isso daí representa o 5. louco. E, tipo, na verdade, antes era feito assim, sei lá, aquela velha história do passou 5 ovelhas, o cara pegou 5 pedrinhas e tal, sabe? E o número de pedrinhas representava o tanto de ovelhas, só que daí o saco começou a ficar pesado pra caralho, porque ele tinha 578 ovelhas, e daí ele tinha que desenvolver um método mais fácil pra isso. No começo, esse método só significou algo pra ele. Sim. Aí depois ele ensinou pra alguém que aí começou a dar... Exato. Lógico. Só que se a gente for pensar na parada crua, não tem significado. Não tem porquê o A, letra A. Imaginem a letra A. Não tem porquê a gente falar que o A tem essa fonética, esse som A. Sim. Só faz sentido se outra pessoa também souber, igual você sabe. Vem de antes. Cara, eu tô... você é chato pra caralho. Cara, imagina naquela época. Isso daqui representa o som A. Beleza. Por quê? Não tem porquê. É simplesmente por convenção. Essa que é a questão. Assim como dinheiro. O dinheiro hoje só vale o que vale por causa da crença das pessoas. Sim. E pelo peso de ouro de um país. Isso daí já é uma medida velha pra caralho. Estou falando. Se simplesmente todo mundo deixasse acreditar que aquele papel com o número 100 vale tudo aquilo... Encaminhe para minha conta. Não, tô falando, todo mundo deixou de acreditar. Entendi. Se só você tem todas as notas, todo mundo tá cagando, porque não vale nada aquilo lá. É foda. Isso que é um negócio foda, tá ligado? E é a mesma coisa, tipo, é por convenção chegamos a determinada decisão. Sim. Isso é meio bosta. É. Termino esse podcast meio frustrado. Ah, cara, mas a gente precisa de uma diretriz de significado pras coisas. Cadê seu livre-arbítrio? Meu livre-arbítrio traça a lógica. Seu livre-arbítrio tá dentro do que foi imposto. Tá dentro do que foi imposto. Não tem lógica, velho. Se for ver, não tem lógica. Cara, se foi imposto, não tem lógica, velho. Eu tô vendo esse viral. É porque tá incrustado na porra da sua cabeça, tá ligado? Porque senão, velho... Se a gente vai voltar no livre-arbítrio? Não, se for parar pra pensar no cru, determinada coisa só tem um significado, uma significância, porque tá incrustado na sua cabeça. Porque até teve então, que ser quando criado. Você é criança e você, sei lá, tá começando a escrever, você aprende que o A é A e você faz aquela porra daquele caderno de caligrafia que o Suede tá precisando de novo? Não. Você... Não, sua letra é feia. Tô louco. Você tem que assimilar. Hoje já tá definido. Mas antes você tinha que assimilar. Uhum. Porque o B é B e não B. Depende, no inglês é. Não, estou falando na nossa... É, você aprendeu a falar inglês. Porque o S... Né? Você escreve S usando E, S, S, E. Acento agudo no E. No primeiro eu entendi. É fonética. E não é S. Cara, é que assim... Porque o C... Na minha mente isso faz tanto sentido. Na minha mente isso faz tanto sentido. Mas como você usa as letras, é que tá? Como eu uso as letras? Não entendi como assim. Por exemplo, você vai escrever Abram... Não, Abras. São vários pokémons psíquicos. Tem o A, que por convenção é A. É. O B, que na verdade você usa só o B. Sim. O R é o mais fora de todos, você... né? Porque deveria ser só o R. Você tá juntando letras, cara. Uma sonoridade vai emendar com a outra. Só que é que tá, quando você vai escrever a letra, o jeito que você fala ela... Ah, não, porque uma coisa assim é o símbolo da letra e outra coisa então, é a fonética. Mas é ruim. Eu acho que a gente tem que reformar isso aí de novo, porque tirou o trema da linguiça. E daí você não pode mais... Não, nunca mais trema na linguiça. Não, você tava tentando encaixar isso, né? Na verdade, essa foi eu acho que assim. Inteligente, cara. Se foi definido de determinada maneira pra gente falar as palavras do jeito que a gente fala, só que a gente sabe que o B, a gente só usa o B quando a gente vai falar alguma palavra, e daí o resto vai depender do que tá composto. Sim. Não tem porque o B chama B. Podia chamar B. Ah, cara. Capito? Entendi. Pra você quis é tudo dizer. Muito lógico e sei lá o quê. E daí o Suede ele quer filosofar, mas ele fica com o pé na lógica. E a filosofia não precisa ter lógica. Verdade. Essa que é a questão. Ele esquece de não, não precisa ter lógica, mas também não pode ser uma viagem sem parâmetro, né? Você vê que o meu lado filosófico é mais viagem maluca? Sim. E o seu é mais, entre aspas, lógico? Bem entre aspas. É. Mas é que precisa ter uma linha pras coisas. Eu não posso simplesmente falar que eu acho que existem extraterrestres porque eu vi uma espaçonave desenhada numa caverna. Mas a partir do momento que se repete pra caralho... Não, sim, já é outra coisa. Um padrão. Tá vendo? Já tem uma linha de pensamento com base em alguma coisa. Não tem nada a ver com abecedário, porra. Tem, caceta. Claro que não. Construção linguística, desde o latim que virou e tudo mais. Então, mas as várias cavernas fazendo a mesma porra do desenho é você sendo chato falando do inimaginável. essa que é a questão. Você sendo chato falando que a Aurora é legal. Por quê? Babaca. Porque quando você martela numa parada, outras pessoas começam a repetir. E mesmo uma mentira dita várias vezes se torna verdade. E assim a gente termina o Drops de hoje. Só pra constar, essa frase era do assessor de Hitler. Caguei. Ô, louco. Não, agora o Outcast vai terminar com uma frase, vai. Eu vou terminar com uma frase. A de amor, B de baixinho, C de coração. Tchau. E com os sonhos não varrei, e a terra enorme como um raio de luz. Eu sei que não foi em vão, não temos tempo a perder. Os sonhos não varrei, vem ao meu lado e deixe estar. Vamos se ver.